Descoberta em 96.2 de França, Orleans, para todo o mundo em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Sexta-feira à noite, é isso mesmo, fim de semana à porta. Cá estamos nós e vocês estão na minha companhia no programa Descoberta na Rádio Arcancel no 96.2 e justamente fiquem por cá para ouvir música, passar um bom momento e esquecer que lá fora está a chover. Fiquem comigo. Mais simples do mundo e tu sempre a negar, e tu sempre a negar. Agora dizes que queres voltar. Vai procurar quem mal te dar. Não estou aqui a te aturar. Não vales nada. Agora dizes que queres voltar.

saudade em zona, minha becos e ruas, minha nega de gira na quente. O tempo ia passar, já não vê criar. Assista a missão, mas acho que eu mais perco. Fé e esperança que se tenta avançar, pra tentar fazer algum coisa séria. No bem de baixo, no bem de gueto, segredo é viver sem medo. Já flama tudo, tá passa, já flama tudo, tá muda. Fica apenas lembranças, tente ou lembranças da tuga. Esse quem conche minha terra, já flama de coisas muda. E isso é na quem que está, é porque ela tem saluta. Yeah.

já não estou cá, não me censures. Tchau, ficas sozinha. Deus assim quis, porque quem pode ser feliz? La la la la la, la la la la la. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. La la la la la, la la la la la. Tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau. Ficas sozinha, Deus assim quis, porque que importa é ser feliz. Ficas sozinha, Deus assim quis, porque que importa é ser feliz. Porque que importa é ser feliz. Porque que importa é ser feliz. Canse, não insista, não há ninguém que desista quando vive satisfeito. Não lhe dê maior cuidado. Este modo de cantar é um destino marcado. Quando sofro, canto, falo. Antes isso que chorar. Há um destino marcado. Quando sofro, canto fado. Antes isso que chorar. Quem chora dá a saber a má sorte que lhe cabe. Neste meu jeito de ser, posso cantar por sofrer. Não o digo e ninguém sabe. Fado é triste solidão. Fado existe em todos nós. Cantar a fado é um condão. É dar fala ao coração. E viver com essa voz. Cantar a fado é um condão. É dar a fala ao coração. E viver com essa voz. A cantar vivo contente. Tenho a sorte que Deus quis. Quando o fado é permanente, dá tristeza a quem o sente, mas quem o canta é feliz. Minha mãe nasci fadista, mora fado no meu pai. Não há ninguém que desista quando vive satisfeito. E

a minha paixão. Eu quero um beijo, eu quero um beijo. Ai, ai, ai. E não me digas que não. Quando o baile terminou, eu cantei uma canção que pedia um beijinho ao som do meu acordeão. Eu quero um beijo, eu quero um beijo, beijar na boca e sentir o teu sabor. Eu quero um beijo, eu quero um beijo, ai, ai, ai, um beijinho com amor. Eu quero um beijo, eu quero um beijo. És minha Rosa Maria, minha paixão. Eu quero um beijo, eu quero um beijo. Ai, ai, ai. E não me digas que não. Eu quero um beijo, eu quero um beijo. Ai, eu quero um beijo de uma banda festival, que é a música que vimos de ouvir agora há momentos. E vamos continuar com outro tema, que é o Mike da Gaita com a Roda em Nossa. E esta música vai para o Senhor Faria, para a malta toda, para nos desejar a nós e para todos os familiares e amigos umas boas festas da Páscoa. E para ele vai esta música então. Até breve.